7. Para Imcha. Conforme as névoas desapareciam sopradas por um forte vento, as teias de aranha deixavam o cérebro de Conan. Com uma maldição ressequida, subiu na sela do garanhão que relinchava ao seu lado. Ele olhou para as colinas, hesitou, e então voltou pela trilha na direção que estava seguindo quando foi parado pelos truques de Kemsa. Mas agora Conan não cavalgava uma marcha média. Soltou as rédeas e o cavalo seguiu como um cometa, como se estivesse afoito para libertar sua histeria em um violento esforço físico. Do outro lado da borda e ao redor do rochedo, a trilha estreita seguia as grandes escarpas nas quais eles mergulharam em velocidade vertiginosa. O caminho seguia uma ondulação de rochas interminavelmente sinuosas para baixo, camada por camada de ladeira estriada, até que lá embaixo, Conan obteve um relance de uma ruína que havia caído, uma colossal pilha de rochas quebradas e pedregulhos aos pés de um gigantesco desfiladeiro. O leito do vale estava ainda bem abaixo dele quando chegou a um cume longo e elevado que levava para fora dos rochedos como um pavimento natural. O bárbaro cavalgou por ele com desfiladeiros quase absolutos de ambos os lados. Conseguia traçar a trilha à sua frente e fez uma grande ferradura de volta ao leito à esquerda. Praguejou contra a necessidade de viajar aquelas milhas, mas era a única maneira. Descer pela volta mais curta da trilha naquele ponto seria tentar o impossível. Apenas um pássaro chegaria embaixo com o pescoço inteiro. Então ele apressou o exausto garanhão até um barulho de cascos chegar aos seus ouvidos vindo de baixo. Encostando e indo até a borda dos rochedos, ele olhou para o leito seco que cortava a base da cordilheira. Ao longo daquela garganta vinha a galope uma multidão multicolorida. Homens barbados e cavalos quase selvagens, 500 homens fortes com suas armas eriçadas. E Conan gritou de repente, inclinando-se na beirada do rochedo, 300 metros acima deles. Ao seu grito, eles pararam e 500 rostos olharam para o alto em sua direção. Um rugido profundo e clamoroso preencheu o canyon. Conan não desperdiçou palavras. Eu estava indo para Gor, ele gritou. Não esperava encontrar vocês cães na trilha. Sigam-me o mais rápido que seus cavalos puderem. Estou indo para Imcha e... Traidor! O uivo foi como um borrifo de água gelada em seu rosto. O quê? Conan olhou para ele sem saber o que dizer. Viu olhos selvagens queimando contra ele, rostos contorcidos de fúria, punhos brandindo lâminas. Traidor! Gritaram de volta com toda a força. Onde estão os 7 chefes capturados em Peshkauri? Na prisão do governador, suponho, ele respondeu. Um grito sanguinário de centenas de gargantas lhe respondeu com tal aceno de armas e tamanho clamor que ele não conseguia entender o que estavam dizendo. Acabou com um estrondo com um rugido como de um touro e berrou. — Que brincadeira infernal é esta? Fale somente um de vocês! Não consigo entender o que dizem! Um velho chefe esquelético que havia se autonomeado para esta posição sacudiu seu tulvar para Conan como um preâmbulo e gritou acusando-o. — Você não nos deixou cavalgar para Peshkauri para resgatar nossos irmãos? — Não, seus tolos! — rugiu o exasperado Cimério. — Mesmo se atravessassem a muralha, o que é improvável, eles enforcariam os prisioneiros antes que os alcançassem. E você foi sozinho negociar com o governador! Gritou o Afguli, contorcendo-se em frenesi espumante. E? Onde estão os 7 chefes? Indagou o velho chefe, transformando sua lâmina em uma roda de aço brilhando acima da cabeça. Onde estão eles? Mortos! O quê? Conan quase caiu do cavalo de surpresa. Sim! Mortos! 500 vozes sedentas de sangue o asseguraram. O velho chefe sacudiu os braços e tomou a dianteira outra vez. Eles não foram enforcados! Ele esganiçou. Um Uazuli em outra cela os viu morrer! O governador enviou um mago para matá-los com feitiçaria! Isso tem que ser uma mentira! Conan bradou. O governador não ousaria! Na noite passada eu falei com ele... A frase foi mal recebida. Um brado de ódio e acusação partiu os céus. Sim, você foi vê-lo sozinho, para nos trair! Não é mentira! O Azuli escapou pelas portas que o mago explodiu em sua entrada e contou a história para nossos batedores que encontramos em Zaibar. Eles tinham sido enviados para procurar por você quando não retornou. Quando escutaram o que o Azuli tinha a dizer, voltaram para Gor a toda velocidade e nós selamos nossos cavalos e apanhamos nossas espadas. E o que vocês tolos querem fazer? Perguntou o Cimério. Vingar nossos irmãos, eles uivaram. Morte aos Kshatriyas! Matem-no, irmãos! Ele é um traidor! Flechas começaram a assobiar na direção dele. Conan ficou em pé em seus estribos, lutando para se fazer escutar acima do tumulto, e então, com um rugido misto de ódio, desafio e nojo, ele deu meia volta e galopou de volta na trilha. Atrás e abaixo de si, os Afghuli vieram a galope, expressando seu ódio, furiosos demais até mesmo para se lembrarem de que a única maneira de chegar à altura na qual ele estava era atravessando o leito na outra direção, fazer aquela curva ampla e seguir pela trilha sinuosa por sobre a cordilheira. Quando se deram conta disso e começaram a fazer a volta, seu chefe repudiado tinha quase chegado ao ponto em que a cordilheira se juntava às escarpas. No desfiladeiro ele não tornou pela trilha pela qual havia descido, mas fez uma curva em outra, um mero risco por entre as fendas das rochas, onde o garanhão lutava para seguir em frente. Ele não tinha ido longe quando o cavalo relinchou e empinou para trás, afastando-se de algo deitado no chão. Conan observou a caricatura de homem, um amontoado quebrado, sangrento e retalhado, que fazia sons inarticulados e rangia os dentes estilhaçados. Impelido por uma razão obscura, o Cimério desmontou e ficou olhando para baixo, sabendo que testemunhava algo miraculoso e oposto à natureza. Uraksha levantou sua cabeça destroçada e seus estranhos olhos, com o brilho da agonia e da aproximação da morte, pousaram em Conan com reconhecimento. — Onde estão eles? Era um coachar atroz que nem de longe lembrava uma voz humana. — Retornaram ao seu castelo amaldiçoado em Imcha, grunhiu Conan. — Levaram Divina com eles. — Eu irei, murmurou o homem. — O seguirei. Eles mataram Jitara. Acabarei com todos. Os acólitos, os quatro do Círculo Negro, o próprio mestre. Mate-os. Mate-os todos. Ele lutou para arrastar sua estrutura mutilada por sobre a rocha, mas nem mesmo sua vontade indomável podia animar aquela massa coagulada por mais tempo, na qual os ossos partidos mantinham-se juntos só por tecido rasgado e fibras rompidas. — Sigam-os! — delirou Kemsa, derramando uma baba ensanguentada. — Sigam-os! — Eu irei, respondeu Conan. Fui buscar meus afghulis, mas eles se voltaram contra mim. Irei sozinho para Imcha. Trarei Divina de volta, nem que precise arrasar aquela montanha maldita com minhas mãos vazias. Ela não tem mais utilidade para mim como refém, mas... Que a maldição de Isil caia sobre eles! Resfolegou Kemsa. Vá! Eu estou morrendo! Espere! Pegue meu cinturão! Ele tentou apalpar com sua mão mutilada seus farrapos, e Conan, entendendo o que ele buscava transmitir, abaixou-se e tirou de sua cintura um cinturão de aspecto curioso. — Siga o veio de ouro através do abismo! — murmurou Kemsa. — Use o cinturão! Eu o tomei de um sacerdote estígio! Irá ajudá-lo, apesar de ter falhado comigo da última vez. Quebre o globo de cristal com as quatro víboras douradas. Cuidado com as transmutações do mestre. Eu estou indo para Jitara. Ela me espera no inferno. Ah, sim, Skellos! E ele morreu. Conan olhou para o cinturão, A crina usada para trançá-lo não era de cavalo. Ele estava convencido de que era lã feita das grossas tranças de uma mulher. Acomodadas na malha espessa estavam pequenas joias de um tipo que ele jamais vira antes. A fivela era estranhamente constituída na forma da cabeça dourada de uma serpente, plana e com escamas. Um forte arrepio sacudiu Conan enquanto o segurava e virou-se para arremessá-lo no precipício. Então hesitou e por fim afivelou-o na cintura sob o seu cinturão Bacariot. Montou e seguiu em frente. O sol afundara atrás das colinas. Conan subiu a trilha sob a vasta sombra dos rochedos que eram jogadas como um manto azul escuro sobre os vales e escarpas abaixo. Não estava longe do cume quando, contornando o rebordo de um rochedo saliente, escutou o barulho de cascos à sua frente. Não fez meia volta. Na verdade, o caminho era tão estreito que o garanhão não poderia ter virado seu grande corpo sobre ele. Contornou a saliência da rocha e saiu sobre uma porção do caminho que se alargava um pouco. Um coro de vozes ameaçadoras irrompeu nos ouvidos dele, mas seu garanhão prensou um cavalo aterrorizado contra as rochas, e Conan apanhou o braço de um cavaleiro com uma pegada de ferro, travando a espada erguida em pleno ar. — Querem chá? — resmungou Conan, fagulhas vermelhas ardendo luridamente em seus olhos. O turaniano não lutou. Eles posicionaram os cavalos quase peito a peito, os dedos de Conan travando o braço armado do outro. Atrás de Kerem Shah vinha um grupo de Iraksai esguios em cavalos magros. Eles o fitaram como lobos, segurando arcos e facas, mas apresentavam-se incertos por conta da estreiteza do caminho e da periculosidade da proximidade do abismo que bocejava ao seu lado. — Onde está a divina? — perguntou Kerem Shah. — O que isso tem a ver com você, espião hircaniano? — rosnou Conan. — Eu sei que você a tem — respondeu Kerem Shah. — Estava a caminho do norte com alguns homens das tribos quando fomos emboscados por inimigos na passagem Chaliza. Muitos de meus homens foram mortos e o resto correu para as colinas como chacais. Quando despistamos nossos perseguidores, viramos para oeste em direção à passagem Amir Yehun e nesta manhã encontramos um Azuli vagando pelas colinas. Ele estava enlouquecido, mas descobri muitas coisas de seus balbucios incoerentes antes de ele morrer. Descobri que era o único sobrevivente de um bando que seguia um chefe dos Afguli e uma prisioneira kshatria para uma garganta atrás da vila de Kurum. Ele balbuciou muito sobre um homem de turbante verde a quem o Afguli atropelou, porém, quando atacado pelos Wazuli que o perseguiam, enfrentou-os com uma destruição inominável que os aniquilou, tal qual uma rajada de vento feita de fogo aniquila um enxame de gafanhotos. Como aquele homem escapou, eu não sei, e nem ele o sabia. Mas soube por suas divagações que Conan de Gor havia estado em Kurum com uma prisioneira real. E conforme passávamos pelas colinas, encontramos uma garota Galzai nua carregando uma cabaça de água. Ela nos contou a história de ter sido despida e violentada por um gigante estrangeiro nas vestes de um chefe Afguli, e que deu suas vestes para uma mulher vendiana que o acompanhava. Disse também que você veio para o oeste. Kerem Shah não considerou ser necessário explicar que ele próprio estava a caminho de seu encontro com as tropas que esperava de Secunderam quando seu caminho foi bloqueado pelos montanheses hostis. A estrada para o Vale Gurasha através da passagem Chaliza era mais comprida que aquela que cortava pela passagem Amir Yehun, mas esta última passava por parte do Afghulistão que Kerem Shah queria evitar ansiosamente até estar junto do exército. Contudo, ao ser barrado na estrada Chaliza, voltou-se para a rota proibida até que as notícias de que Conan ainda não havia chegado ao seu destino com a cativa o fizeram virar para o sul e correr sem prudência alguma na esperança de alcançar o cimério nas colinas. — Então é melhor você me dizer onde Divina está — sugeriu Kerem Shah. — Nós o excedemos em número. — Que um de seus cães toque em uma seta e eu jogo você deste penhasco! Prometeu o bárbaro. De qualquer modo, não o ajudaria em nada me matar. 500 afgulis estão em meu encalço e se acharem que você lhes tirou esse prazer, irão esfolá-lo vivo. Seja como for, eu não tenho divina. Ela está nas mãos dos quatro profetas de Imsha. Thorim! Murmurou de forma suave Kerim Shah, abalado de sua pose pela primeira vez. Kemsa... Kemsa está morto, rosnou Conan. Seus mestres o enviaram para o inferno em um terremoto. Agora saia do meu caminho. Ficaria feliz em matá-lo se tivesse tempo, mas estou a caminho de Imcha. Irei com você, disse o turaniano com um jeito abrupto. Conan gargalhou. Acha que eu confiaria em você, cão hircaniano? Não peço isso, Kerim Shah devolveu. Ambos queremos Divina. Você conhece meus motivos. O rei Yezdgerd quer anexar o reino dela ao seu império e ela própria em seu harém. E conheço você dos tempos em que era um comandante militar dos Cosacos nas estepes. Portanto, sei que sua ambição é a pilhagem indiscriminada. Você quer saquear Vendia e arrancar um resgate enorme por Yasmina. Bem, vamos nos permitir por enquanto unir forças, sem termos quaisquer ilusões um do outro, e tentar resgatar a Divina dos Profetas. Se formos bem-sucedidos e vivermos, podemos lutar para ver quem fica com ela. Conan examinou de perto o outro por um momento, e então consentiu soltando o braço do turaniano. De acordo. E quanto aos seus homens? Kerim Shah virou-se para os silenciosos Irakzai e de pronto falou. O chefe e eu iremos para Imcha lutar contra os magos. Vocês irão conosco ou ficarão aqui para ser massacrados pelos afghulis que seguem este homem? Eles o encararam com olhos sinistros e fatalistas. Estavam condenados e sabiam disso. Sabiam desde que as flechas cantantes da emboscada dos Dagozai os conduziram de volta da passagem Shaliza. Os homens da Baixa Zaibar tinham muitas rixas de sangue com os moradores das colinas. Eles eram um bando muito pequeno para abrir caminho até as vilas na fronteira, sem a liderança do astuto turaniano. Como já se consideravam mortos, responderam da forma que só um morto o faria. — Iremos com vocês e morreremos em Imcha! — Então, em nome de Krom, vamos logo! Grunhiu Conan, remexendo-se de impaciência ao olhar para os golfos azuis do crepúsculo que se aproximava. Meus lobos estão horas atrás de mim, mas perdemos um tempo infernal. Kerim Shah recuou seu cavalo entre o garanhão negro e o desfiladeiro, embainhou a espada e com muita cautela virou o animal. Logo o bando estava descendo a picada o mais rápido que ousava. Chegaram a um cume uma milha ao leste do ponto onde Kemsa tinha se interposto entre Conan e Divina. A vereda que atravessavam era perigosa até mesmo para montanheses, e por este motivo, Conan a evitara naquele dia quando carregava Yasmina, embora Kerim Shah, na frente, a tivesse tomado, supondo que o Cimério teria feito o mesmo. Até Conan suspirou de alívio quando os cavalos superaram a última beirada do abismo. Eles se moviam como fantasmas passando por um reino encantado de sombras. O suave raspar de couro e o tilintar do aço marcavam a passagem deles, e mais uma vez os rochedos da montanha escura se tornaram nus e silenciosos sob a luz das estrelas.